Graça e paz, amados, é com grande prazer, satisfação imensa que nós vamos continuar compartilhando a palavra do Senhor. O livro dos Salmos é inigualável. Nós temos aqui todo a liturgia, por exemplo. Há salmos que falam especificamente sobre adoração, há salmos de confissão de pecado, há salmos de ação de graça, há salmos de louvor, há salmos de edificação, há salmos de dedicação, há salmos de chamamento para a missão, de comissionamento. É inesgotável, uma fonte inesgotável. Salmos para momentos de grande alegria, salmos para momentos de angústia, salmos que falam do templo, do tabernáculo, salmos que falam sobre o Messias, e o Salmo 89 é um salmo messiânico. Se eu fosse continuar aqui comentando toda a temática, a gente ia longe, porque é um livro realmente impressionante. Bem, mas a nossa tarefa, a tarefa que o Senhor nos deu, é a de compartilhar hoje o Salmo de número 89. E nós o faremos então agora, lendo o salmo, depois vendo as notas e depois fechando com o devocionário. Diz assim a palavra do Senhor, essa promessa messiânica a Davi, essa obra poética do israelita Etã. Salmo 89. Para sempre. Amor leal do Eterno. Minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Sim, anuncio a todos que teu amor está edificado para sempre. Nos céus estabeleceste a tua fidelidade. Fiz aliança com meu eleito, jurando a Davi, meu servo, estabelecerei a tua descendência para sempre e firmarei o teu trono de geração em geração. Os céus exaltam tuas maravilhas, Senhor, e tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Quem no céu se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? No Conselho dos Santos, Deus é grandemente temido e inspira mais temor do que todos os que o cercam. Ó Deus eterno, Senhor dos Exércitos, quem é igual a ti? Poderoso és tu, Senhor, e a tua fidelidade está ao teu redor. Dominas a insolência do mar bravio. Quando suas ondas se sublevam, tu as amansas. Mataste e aniquilaste o monstro dos mares. Desbarataste os inimigos com o poder do teu braço forte. O céu é teu, tua é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon entoam hinos de louvor ao teu nome. Tens o braço cheio de poder, a mão forte, a destra sempre erguida. A justiça e o direito são as bases de teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que deixa conduzir pela maravilhosa luz de tua presença, que se deixa conduzir pela maravilhosa luz de tua presença. Dia e noite sabem exaltar o teu nome e se alegram em tua retidão, pois tu és a nossa glória e o nosso poder, e por tuas misericórdias reergues nossa fonte. Sim, ó Eterno, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Outrora, em visão, falaste assim aos teus fiéis: dei meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo. A minha mão o susterá e o meu braço será a sua força. Nenhum inimigo o humilhará sob pesados tributos, tampouco alguém poderá oprimi-lo. Esmagarei diante dele os seus adversários e exterminarei todos os seus inimigos. Minha lealdade e meu amor estarão sempre com ele, e em meu nome se erguerá sua fronte. Porei sua mão para dominar os mares e comandar os rios. Ele me invocará declarando: tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Eu também o constituirei meu primogênito supremo sobre todos os reis da terra. Manterei meu amor leal por ele para sempre, e minha aliança com ele jamais se quebrará. Para sempre estabelecerei sua descendência e seu trono como os dias do céu. Se seus filhos abandonarem minha lei e não mais desejarem seguir meus mandamentos, se violarem minhas ordenanças e desdenharem dos meus santos decretos, virei sobre eles com a vara das aflições e castigarei seu pecado e sua iniquidade com açoites. Contudo, não afastarei dele meu amor benevolente e jamais lhe negarei minha atenção pessoal e fiel. Eu não violarei a minha aliança, tampouco modificarei qualquer das promessas dos meus lábios. De uma vez para toda a eternidade, jurei por minha santidade e não faltarei com a minha palavra a Davi. Sua descendência viverá para sempre, e seu trono estará diante da minha face e durará como o sol, como a lua que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Entretanto, tu rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Renegaste a aliança com o teu servo, profanaste sua coroa, atirando-a ao pó da terra. Derrubaste todas as suas muralhas, desmantelaste suas fortalezas. Saquearam-no todos os transeuntes e ele tornou-se o ludíbrio dos vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários e alegraste todos os seus inimigos. Tiraste o fio de sua espada e não apoiaste na guerra. Puseste fim a seu esplendor, derrubaste por terra seu trono. Abreviaste os dias de sua juventude e o cobriste de vergonha. Até quando, Senhor? Para sempre te ocultarás, ardendo como fogo a tua ira? Lembra-te da duração da minha vida. Criaste em vão todos os seres humanos? Viverá sem ver a morte algum valente que possa esquivar-se das garras da sepultura? Onde estão teus dons de amor, que tão maravilhosamente demonstraste outrora, ó Eterno, os quais prometeste a Davi manter por causa da tua fidedignidade? Lembra-te, ó Senhor, das ofensas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que na alma tenho de suportar, desferidas por todos os povos, dos ultrajes dos teus inimigos, ó Eterno, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja para toda a eternidade o Senhor. Amém e amém. Aleluia. Lindo salmo, não é, irmãos, irmãs? E de uma riqueza incomparável. É um salmo que fala ao mesmo tempo sobre a bênção de Deus, sobre a vida de Davi e a descendência de Davi. As promessas que Deus fez para Davi e a sua descendência, e o seu principal descendente, não na carne exatamente, mas no coração, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, e embora a sua família vá desembocar lá na história do Messias. O texto vai falar sobre o Messias como principal representante ungido do Senhor, o principal representante da família de Davi, ou seja, o homem segundo o coração de Deus. Portanto, o texto trata da promessa de Deus para a vida de Davi e para a promessa de Deus na vida do Messias, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Repito, o texto trata de Davi e sua descendência e o seu principal descendente, que é o Messias, o ungido, ou seja, Jesus Cristo, o Senhor, o verdadeiro homem, o homem plenamente segundo o coração de Deus. Estamos tratando de duas pessoas, Davi e Jesus, o principal descendente dessa linhagem. Sabe, irmãos e irmãs, ao longo da história de 2.000 anos de igreja, eu tenho notícia de três pessoas que se assemelharam em 2.000 anos de história, que se assemelharam de alguma maneira a esse ministério de Davi. E se aproximaram bastante da imagem da semelhança de Jesus. Três em 2.000 anos. Tamanho era esse coração no que diz respeito, no que concerne à santidade, ao amor a Deus, à fidelidade a Deus e aos seus mandamentos. E mesmo Davi tendo cometido um pecado, dois pecados gravíssimos, mas imediatamente após ser exortado, ele se volta para Deus. Tem que arcar com as consequências, e arca com as consequências, mas o Senhor jamais deixou de honrá-lo, porque o coração dele era, segundo a imagem e semelhança daquele que viria, um descendente dele, a saber, Jesus Cristo. E Jesus, que é a própria manifestação de Deus feito ser humano. É o próprio Deus feito ser humano. É a própria teofania, manifestação de Deus, como humano, tinha, teve e tem esse coração, o coração segundo a vontade do Pai. Ele mesmo diz: Eu e o Pai somos um. Depois ele envia o Espírito Santo e ele diz: Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o outro. Então, se ele não vai deixar vocês órfãos, é porque ele está mandando alguém para exercer o mesmo papel que o Pai exerceu, que ele exerceu e que agora o Espírito Santo exerce na vida da igreja. Então a igreja não sofre de orfandade. Glória a Deus. Leamos as notas. A nota número 1 diz respeito ao versículo 1: Para sempre cantarei sobre o inesgotável amor leal do Eterno, minha boca proclamará a tua fidelidade a todas as gerações. Queridos, o autor desse salmo é um levita, israelita, mencionado no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, no verso 31. Descendente de Jedutum, um adorador, que se colocou como porta-voz de Israel e completa a oração de Emã no salmo anterior, que fizemos ontem, salmo 88. O salmo que começa cantando o amor e a lealdade de Deus para com o seu povo e por sua terra, transforma-se numa oração profundamente triste e aflita, contemplando a repentina e violenta queda da dinastia davídica, provocada pela invasão dos exércitos de Nabucodonosor contra Jerusalém e o exílio do rei Joaquim em 597 a.C. Segundo o livro de Reis, capítulo 24, 8 a 17. A oração termina, irmãos e irmãs, com um apelo urgente pelo livramento do Senhor, por amor leal à sua aliança. O verso 52, portanto, não é apenas a conclusão desse poema sacro, mas de todo o terceiro livro do Saltério, que vai do capítulo 73 até esse capítulo 89. E a partir do capítulo 90, nós começamos a quarta parte do Saltério, do livro dos Salmos. Esse é um salmo messiânico e, portanto, seu pleno sentido só pode ser compreendido na pessoa e obra de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 1, 3 a 7. Se você tentar entender todo esse salmo somente na vida de Davi, você não vai alcançar a plenitude da revelação. Você só vai entender o Salmo 89 plenamente se você aplicá-lo à vida de Jesus. A segunda nota está lá no versículo 8. Ó Deus eterno, Senhor dos exércitos, quem é igual a ti? Poderoso és tu, Senhor. E tua fidelidade está ao teu redor. Esse versículo pode ser assim transliterado a partir do original hebraico. Adonai Elohe Tsevaot mi shamosha shasin la. Vemu natesha sevivitesha. A fidelidade do Senhor o envolve, bem como a sua palavra. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3, capítulo 17, 45, verso 45, Deuteronômio 33, verso 2, Josué 5, 14, Salmo 68, 17, Abacuque 3, 8. Louvado seja o nome do Senhor por essa declaração. Vamos nos acostumando com o hebraico, porque certamente nós usaremos muito o hebraico quando o Senhor nos arrebatar. E certamente usaremos esse idioma pela eternidade. Pelo menos essa é a minha convicção de fé. A terceira nota se encontra no versículo 9. Dominas a insolência do mar bravio, quando suas ondas se sublevam, tu as amansas. Lembrem o que eu já comentei. Para os judeus, o mar e seus mistérios sempre foram símbolos das forças rebeldes do maligno. Entretanto, o Senhor abriu o mar vermelho para que Israel pudesse atravessá-lo sobre terra firme. Da mesma forma, a tempestade e o mar revolto acalmaram-se mediante a ordem de Jesus, lá em Lucas capítulo 8, 23 a 25. Então, se o mar bravio representava para eles o símbolo de uma força maligna, Deus demonstrou, desde a abertura do Mar Vermelho, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus é maior que o maligno. Confie, meu irmão, minha irmã, porque não há poder maligno que possa suplantar, que possa vencer o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. A nota número 4 está no versículo seguinte, no versículo 10. Mataste e aniquilaste o monstro dos mares, desbarataste os inimigos com o poder do teu braço forte. O autor faz uso poético da antiga mitologia hebraica com a lenda sobre o maior e mais terrível dos monstros marinhos, também conhecido como Leviatã ou Raabe. A última parte desse versículo pode ser também percebida no Novo Testamento. Só para sua informação, não é só a antiga mitologia hebraica, mas a mitologia de outros povos na antiguidade também trazem a marca, a característica de uma credulidade de que os mares, dentro do mar ou dos mares, haviam monstros marinhos. E esses monstros marinhos podiam surgir a qualquer momento. Por isso o texto diz que ele mata e aniquila o monstro dos mares e desbarata o inimigo com o poder do braço forte. Ainda que essa seja uma mitologia, nós podemos afirmar que é isso que Deus faz mesmo, e é isso que ele vai fazer. Ele vai com seu braço forte desbaratar e vai vencer e vai aniquilar todo o poder maligno. Aleluia. O versículo 12 traz a nota de número 5. Tu criaste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon, entoam hinos de louvor ao teu nome. Ora, norte e sul não se referem aos pontos cardeais, irmãos, mas a dois montes conhecidos na época e que nesse hino formam um paralelo poético com o Tabor e o Hermon. Tá bem? Trata-se de um paralelo poético, não uma referência aos pontos cardeais que vocês se recordam. A nota número 6 está no versículo 14. A justiça e o direito são as bases do teu trono. Amor e fidelidade precedem a tua passagem. Da pessoa e do governo do Senhor emanam amor leal e justiça. Aleluia! Por isso você quer saber se uma obra está sendo dirigida segundo a vontade de Deus? Veja se está havendo lealdade e justiça. Porque se não estiver havendo lealdade e justiça, esse governo não está de acordo com a vontade do Senhor. Porque da pessoa do Senhor emana lealdade e justiça, especialmente a favor do seu povo, todos os que nele creem sinceramente, seus filhos, por exemplo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Enquanto a retidão e o direito simbolizam a matéria-prima do trono de Deus. Olha que coisa linda! A matéria-prima do trono de Deus são a retidão, ser reto, e o direito, né? A justiça. O trono de Deus. O amor e a fidelidade são personificados como arautos angelicais, que vão à frente do Senhor proclamando sua passagem real. Então, antes de Deus passar, há uma voz que vai anunciando a sua passagem. E que voz é essa? A voz do amor e a voz da fidelidade. Aleluia. Jesus, Deus, Filho, foi o principal e definitivo arauto do Senhor, como diz João 1,14, e por isso ele personifica o amor e a fidelidade. Assim como todos os atributos que mencionamos aqui, a retidão, o direito, a lealdade, a justiça, tudo isso foi personificado em Jesus. A sétima citação, o sétimo destaque, está no versículo 17: Pois tu és a nossa glória e o nosso poder, e por tuas misericórdias reergues a nossa fronte. As palavras aqui traduzidas como poder e fronte é literalmente. Tem o significado literal de chifre em hebraico antigo. Fato que levou muitos artistas renascentistas a esculpir e pintar personagens bíblicos com chifres, como é o caso das famosas obras de Michelangelo sobre Moisés. Esse versículo pode ser assim transliterado: que Tiferet, Uzamuata, Uvirtsonesha, Tarum Karneno. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, significando: pois tu és a nossa glória, o nosso poder, e por tuas misericórdias reergue a nossa fronte. A oitava nota vem do versículo 19. Outrora em visão falaste assim aos teus fiéis: dei meu apoio a um herói do meio do povo, exaltei um escolhido. A visão se refere, queridos irmãos e irmãs, à revelação concedida aos profetas Samuel e Natã. O Senhor escolhe Davi para ser regente sobre o seu povo e estabelece com ele sua aliança eterna. Tanto Davi como seu descendente maior, Jesus, foram exaltados entre o povo humilde e pobre. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. A nona citação se encontra no versículo 25. Porei sua mão para dominar os mares e comandar os rios. As fronteiras originais de Israel, queridos irmãos, vão desde o Mediterrâneo, de um lado, até o outro lado dos rios Eufrates e Tigre, ou Tigre e Eufrates. Esses limites foram alcançados durante o reinado de Salomão, filho do rei Davi. Salmo 72, verso 8, Salmo 80, verso 11, Êxodo 23, versículo 31. Esse é o território que Deus concedeu, desde o Mediterrâneo até o Tigre e o Eufrates. E queiram ou não queiram as pessoas, mas eu imagino que você que esteja nos ouvindo está se abrindo para compreender, não é porque eles são bonzinhos, é porque Deus estabeleceu. É porque Deus estabeleceu. Pelo contrário, de bonzinhos, eles não têm nada. Antes da terra prometida, eles já idolatravam lá no Egito. No deserto, eles murmuraram, deram um trabalhão para Moisés. Entraram na terra prometida e encheram a vida de pecado. E por causa disso, foram levados ao exílio. E depois voltaram do exílio. E depois foram dominados por outros povos. E vem de domínio em domínio, em domínio em domínio. E isso só é retomado agora em 1948, depois da Segunda Grande Guerra. Então não tem nada a ver com o fato de o povo de Israel ser acima de qualquer suspeita. Não é isso, não. É que o projeto de Deus é indiscutível e inalterável. E sendo assim, nós podemos ter certeza absoluta que o Senhor vai restabelecer essas fronteiras, desde o Mediterrâneo até o Tigre e o Eufrates. Espero que você tenha entendido o motivo. Muito bem. A décima nota se encontra no versículo 26. Ele me invocará, declarando: Tu és meu Pai, meu Deus, a rocha que me salva. Aqui tem um detalhe maravilhoso. Esse é um fato extremamente marcante na vida de Jesus. E bênção legada exclusivamente a nós cristãos. Ninguém no Antigo Testamento, preste atenção, ninguém no Antigo Testamento se referia a Deus como Pai, se referia como Adonai, ou como Elohim. Então, ninguém se referia a ele como Pai no Antigo Testamento. Entretanto, essas foram as primeiras e as últimas expressões de Jesus em sua língua natal, o aramaico, Abba, que quer dizer papai, paizinho, pai próximo, ou para alguns, paizão, quando a gente fala assim de alguém que é muito querido, muito íntimo. Tá bem? Você pode encontrar essa referência em Lucas 2, em Lucas 23, em Marcos 14, em Romanos 8, em Gálatas 4. E é só ler os capítulos, você vai ver essa declaração do Abba. Abba, Pai. A 11ª nota está logo a seguir, no versículo 27, eu também o constituirei meu primogênito, supremo sobre todos os reis da terra. Opa! Esse primogênito é diferente. Ele não é só supremo na família, mas ele é supremo sobre todos os reis da terra. Então, estamos falando de um outro primogênito aqui. Estamos falando do primogênito entre os mortos, a saber, Jesus Cristo, Senhor, o primeiro que foi ressurreto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Na tradição israelita, o primogênito, irmãos e irmãs, recebia uma parte dupla na divisão dos bens do patriarca da família. Isso bem lá atrás. Você pode conferir em Deuteronômio 21, 17. Na tradição mais antiga, ele recebia uma porção dobrada e também recebia a outorga da autoridade. Exercia autoridade sobre todos os irmãos e sobrinhos, ou seja, a família, como em 2 Crônicas 21, capítulo 3. Nos primórdios de Israel, o primogênito era também separado, ou o nome santo, santificado, para ser dedicado ao sacerdócio. Nos primórdios, o primogênito era um sacerdote. Mais tarde, entretanto, a tribo de Levi foi santificada para esse ministério e todos os irmãos lembram que isso aconteceu já por ocasião da constituição do povo de Israel, na migração, na saída, na libertação. Todo o processo de libertação do Egito em direção à Terra Prometida e a definição de que lugar cada tribo ia ficar e a posição dos levitas como sacerdotes, nesse caso, substituindo os primogênitos. Que coisa linda! Muito bem. Cada detalhe desse mexe com a gente de uma maneira impressionante. É como se tivesse dentro da gente, dentro do coração da gente, assim como as irmãs sentem, né, no seu ventre, o mexer de uma criança quando elas estão grávidas. É como se mexesse dentro de nós a presença de Deus, e porque nós estamos engravidados pelo Espírito Santo e engravidados da pessoa de Jesus. Então isso mexe com todo o nosso ser. Bem, agora eu cito a nota de número 12. Faltam só mais duas, irmãos. A nota de número 12 está no versículo 29. Para sempre estabelecerei sua descendência. Opa, para sempre estabelecerei sua descendência e seu trono, como os dias do céu. Segue uma explicação sobre a aliança firmada por Deus com o seu servo, tanto o rei Davi. Então, há uma aliança eterna a partir da casa de Davi e também do Messias Jesus, porque a descendência de Davi passa necessariamente pelo Messias e através do Messias chega a toda a humanidade. A nota número 13 encontra-se no versículo 38, é a penúltima. Entretanto, tu o rejeitaste, recusaste-o e tu enfureceste e te enfureceste com o teu ungido. A presente rejeição do filho de Davi por Deus e todas as suas terríveis consequências desfazem tudo o que havia sido prometido e garantido pela aliança divina. A esperança de Etã, o israelita, que compõe o salmo, está na lealdade eterna do Senhor à sua aliança, e especialmente à sua essência, ou seja, a santidade. A expressão ungido se refere, em primeiro plano, aos reis da linhagem de Davi. Muito bem. Mas esses pecaram. Portanto, depois é que vem de fato o herdeiro que fez com que a casa de Davi fosse honrada eternamente e Deus deixasse a sua fúria para trás. Por quê? Da linhagem de Davi veio depois Jesus, o Messias, a maior e derradeira do cumprimento cabal da aliança de Deus com a humanidade. Aleluia. Em último lugar, irmãos e irmãs, a nota número 14 está no versículo 51. Apesar do ínfimo espaço de tempo, deixa eu ler o versículo, dos ultrajes dos teus inimigos, ó Eterno, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Quando falo ungido, estamos falando de Messias, tá bem? Apesar do ínfimo espaço de tempo da vida humana de Jesus na Terra, viveu pouco tempo, 33 anos, da maligna e constante perseguição dos seus inimigos desde o seu nascimento. Vocês lembram que Herodes mandou matar todas as crianças? Ou seja, o inimigo perseguiu desde o início. O Senhor gerou inúmeros filhos e filhas para a eternidade por meio do seu sacrifício voluntário e do seu sacrifício vicário, cumprindo assim toda a lei e autenticando toda a aliança que Deus estabeleceu com Israel e com, particularmente, com Davi. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Bendito seja o Senhor por cada nota dessa. Cada nota dessa são 14. Cada nota dessa é o tema de um sermão. Então, para os colegas pastores e pastoras, temos aí só no Salmo 89 pelo menos 14 sermões. Pelo menos. Podemos fazer mais também. Mas pelo menos 14 sermões. Irmãos e irmãs, para encerrar essa nossa devocional hoje, porque o nosso propósito aqui é outro, é só uma devocional, mas quando eu digo só, não é para fazer mal feito. É que o projeto é diferenciado em relação a uma conferência, a um congresso, a uma coisa assim. Muito bem. A promessa do reino messiânico, para encerrar. O salmista, irmãos e irmãs, glorifica a Deus por sua fidelidade e declara que a benignidade está fundada para sempre. Glorifique a Deus, irmão, hoje, porque Deus é fiel. Deus estabeleceu uma aliança com Davi de abençoar seu trono, assim como a sua posteridade. Essa aliança foi mantida, irmão, irmã. Foi mantida através de Jesus Cristo. O Senhor nunca foge à sua aliança, nunca deixa para lá. Nós é que quebramos a aliança. Os céus glorificam ao Senhor e os homens e mulheres de Deus reconhecem que ninguém se compara ao poderoso de Israel. Ô glória! Ninguém se compara ao poderoso de Israel. Deus é tremendo. Ele é o Senhor dos exércitos. Nosso Deus domina sobre todas as coisas. A justiça e o direito são fundamentos do seu trono, como nós dissemos. Os fundamentos, o alicerce do trono de Deus são justiça e direito. A graça e a verdade o precedem. Aleluia! Feliz o povo que o glorifica com vivas de júbilo e anda na sua presença. Irmãos e irmãs, nós somos chamados à alegria nessa hora. Hoje, amanhã, se você ouvir amanhã, ou em outras nações, quando chegar para você, nós somos chamados à alegria pela convicção que temos que o nosso Deus firma uma aliança conosco, firma uma aliança com os seus servos. Ele firmou com Davi, ele firmou fundamentalmente com Jesus, e através de Jesus ele ampliou essa aliança para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ora, transborda do quê? Ele unge a nossa cabeça com óleo. Óleo representa o Espírito Santo. E o cálice é a nossa vida. E a nossa vida transborda do poder do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, fazendo com que nossa vida seja um testemunho de sua santa presença. O ungido de Deus confia na graça do Altíssimo. Meu irmão, minha irmã, confie. Pare de desconfiar. Está na desconfiança a raiz do pecado original. Embora tenha sido o ato, na prática, a desobediência, o ato de desobedecer tenha sido o pecado cometido, mas antes de desobedecer, eles desconfiaram. O ungido de Deus, a ungida de Deus, confia na graça do Altíssimo. Sabe que os ímpios serão condenados para sempre, que o inimigo não vai prevalecer contra as nossas vidas, não vai prevalecer contra a sua vida. Principados e potestades terão que reconhecer e confessar que do trono de Davi cumpriu-se a promessa do Messias. Glória a Deus. Jesus, em seu tempo, na Galiléia, chamado de filho de Davi, é o cumprimento da promessa da descendência de Davi e a certeza de que o Senhor é rico em misericórdia e ouviu o clamor do seu povo. Só um comentário com relação à Galiléia: de 12 discípulos, 11 eram da Galiléia, viu? 11, mesmo Zaqueu, que era mais bem estabelecido, mesmo Natanael, que era um pouco mais letrado. 11, só Judas Iscariotes, que não era da Galiléia. E a Galiléia era uma região, era chamada Galiléia dos Gentios, por causa da proximidade lá ao norte, e também por causa da pobreza. Jesus escolheu os seus discípulos, os mais pobres, para confundir. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Por isso ele me escolheu, as coisas mais loucas, para confundir os sábios. Jesus, em seu tempo na Galiléia, foi chamado filho de Davi. Ora, ele é senhor de Davi. Ele é quem deu a vida a Davi. Por um lado, Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Confira lá depois. Ele, por um lado, é Senhor, mas aceitou ser chamado filho de Davi, na medida em que isso significava o cumprimento da promessa para Israel. O filho de Davi é o cumprimento, irmão, da promessa e a certeza de que o Senhor é rico em misericórdia e ouviu o clamor do seu povo, particularmente dos mais necessitados. Cristo veio como libertador de nosso opróbrio e como confirmação de um reino eterno. Segundo o coração de Deus, você é parte de um reino eterno. Não é para andar em derrota, é para se levantar em vitória, porque você é parte de um reino eterno. A casa de Davi representa o lugar ou o trono, e Jesus é a manifestação plena do homem segundo o coração de Deus. Davi tipifica, representa, rascunha o que significa um homem segundo o coração de Deus. Ele é o rascunho disso. Mas Jesus é verdadeiramente o homem segundo o coração de Deus, o modelo para todos nós e para toda a humanidade. Glorifiquemos ao Senhor, irmãos e irmãs, por suas maravilhas. E lembremos que, enquanto seguidores de Jesus, nós também somos descendência de Davi e pertencentes ao reino do Messias. Por que descendentes de Davi, se nós somos gentios, pastor? Porque de Davi veio Jesus, e a partir de Jesus o Evangelho foi universalizado. Chegou aos gentios, e os gentios foram enxertados na videira. Na videira verdadeira, onde o Pai é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Aleluia! Nós somos descendentes de Davi e pertencentes ao reino do Messias. Que Deus nos abençoe e nos inspire a fazer da nossa vida um constante salmo de adoração, de louvor. Um constante salmodiar. Que Deus realmente inspire você ao ouvir essa palavra, que alguma coisa é como se fosse um feto, mexa dentro do seu interior. E você perceba, nossa, há uma vida se mexendo aqui dentro. Essa vida é o Espírito Santo se movendo e gerando em você a imagem, a semelhança de Jesus. Que Deus opere poderosamente essa obra e você se torne de fato um seguidor de Jesus. Não basta ser membro de igreja. Membro de igreja não entra no céu, irmão. Só membro de igreja, se você só é membro da igreja, você não vai entrar no céu, não. Mesmo que tenha carteirinha de membro da sua igreja, você não vai entrar no céu, não. O que vai fazer você entrar no céu é outra carteirinha. A carteirinha que diz: ele é filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Como ele crê no nome de Jesus, seu nome está escrito no livro da vida. E onde havia pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o sangue de Jesus foi derramado sobre o pecado e o lavou por completo. E te justificou e te salvou, que te fez uma nova pessoa, que te santificou e te santifica e está te preparando para te glorificar. Então aí você se torna descendente de Davi, do Messias, ou seja, você se torna um discípulo de Jesus e sabe de um compromisso que você tem com o reino de Deus de fazer outros discípulos. Eu estou louvando a Deus, porque nessa segunda-feira, quero dizer a vocês, depois de um ano de trabalho, nós começamos a primeira multiplicação. Um abraço ao pastor Jessé, ao Lucas, ao Juninho, à Ângela, à sua família, aos irmãos da igreja. Agora, cada um deles vai fazendo os seus discípulos. E nós vamos continuar, continuar, continuar a cumprir a grande comissão. Que Deus nos abençoe e faça da nossa vida um permanente salmodiar. Aproveitando que eu falei sobre isso, eu repito a você o que disse antes de ontem, com grande alegria. Nós chegamos agora a 4.725 seguidores. Mas nós vamos prosseguir, enquanto Deus nos permitir, nós vamos prosseguir anunciando esse Evangelho, anunciando o Evangelho da cruz e o Evangelho do reino. Bendito seja o nome do Senhor. Recebamos a bênção nessa hora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, a inspiração, o poder do reino messiânico de Jesus Cristo seja sobre nós e sobre nós permaneça, fazendo de cada um de nós uma vida de eterno salmodiar, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.